Rancho do Amoreiro. A música pela qual as pessoas me querem bem, me param na rua, me abraçam, gostam espontaneamente e cada vez mais, é bom a beça. Todas as músicas que a gente já fez, que já nasceram de mim, que as pessoas cantaram hoje, os nossos amigos cantaram, todos cantam nos carnavais, podem passar, vão passar naturalmente. Mas essa, a cada dia mais, as pessoas me querem mais bem. E uma das razões disso acontecer, dessa música ser tão aceita, além de por ela mesma, pelo fato de ser hoje o hino oficial da nossa cidade, da nossa querida Florianópolis, nosso pedacinho de terra. E eu, poxa, depois de tanto carinho, depois de tantas homenagens, eu não poderia, de forma alguma, deixar de dizer um obrigado com muito amor, muito carinho, muita gratidão ao cara que foi o responsável por ela ser o hino, o autor do projeto, que depois lei e oficializou. Meu amigo Valdemar da Silva Filho, meu amigo Caruso. Você nem mesmo tem nada que falar. Eu vim aqui para testemunhar esse merecido tributo que a cidade presta e reconhece em você. Falar sobre o Rancho do Amoreiro não é necessário falar. A cidade canta. O canto do povo, o assobiar do anônimo na rua. Enfim, a voz da cidade diz mais do que nós vemos. Nós no hino, nós só fizemos foi fazer aquilo que a cidade já havia consagrado. Nós é que lhe devemos muito pelo Rancho do Amoreiro, por Magia do Morro, enfim, por essas inúmeras músicas que você enriquece a literatura musical da cidade. Se nem você não tem nada que agradecer, a cidade ainda lhe deve muito. E nós aqui estamos para exaltar o mérito do músico florianopolitano. Um pedacinho de terra perdido no mar. Um pedacinho de terra, beleza sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza. Jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Um pedacinho de terra, beleza sem par. Ilha da moça faceira, da velha ribeira tradicional. Ilha da velha figueira, onde ainda de fagueira vou ler meu jornal. De terra, beleza sem par. Ilha da moça faceira, da velha rendeira tradicional. Ilha da velha figueira, onde está de zagueira eu lembro do onde a lua vaidosa se esconde. falar que o poeta é isso. Oxe. O poeta é que canta a sua terra, que canta o seu amor, que canta o seu coração, enfim. Canta o que sente. Beleza. Obrigado. Legal, meu irmão. Muito bom. Bom dia. Salve Simpatia, eu sou Conrad Rose, que está no ar no Quebra-Sirena. Acabamos de ouvir Zininho interpretando junto com João Nogueira o Rancho de Amor à Ilha. Lembrando que hoje tem o samba da Zininha, o samba da Castanheira. Samba da Castanheira. Quarta-feira tem o Choro Xadrez, a partir das 7 horas da noite, com Isaltina, de Assunção Farias, 473. Amanhã tem Samba Rock no Queimazóio. E todo sábado tem Chorinho, a partir das 8 até as 11. Tem uma roda de choro lá. Sejam todos bem-vindos. Paz, saúde, sorte e saudações rubro-negras. Este é o Altamiro Carrilho, com sua flauta, interpretando Beethoven. Penso em você, meu olhar se enche d'água, não tem um pingo de mágoa, é só saudade da boa que fica da lembrança de um beijo, do abraço que ninguém me deu igual, da noite que valeu por todas que eu vivi. O tempo foi passando e eu fiquei, por todos os amores onde andei. Tentei, mas nunca deu pra esquecer de ti. Ai, ai, meu coração, passa dia, mês e ano, eu não consigo te esquecer. Ai, ai, meu coração, ainda bate apaixonado com saudade de você. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zela e assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zela e assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim.

Mas se você quiser transformar o Ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo há sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer, yeah, um sonho acontecer. Valeu, este é o Muqueca de Siri, todo domingo das 11 ao meio-dia pela Rádio Campeche, uma rádio comunitária, 98.3. Agora, Anhangabaí, não passarão, não mesmo. Setembro, quem tem

agora minha querida amiga Thaís Colim, Cinema Big Butt. Tão homem, tão bruto, tão Coca-Cola, nego. Tão rock'n'roll, tão bomba atômica, tão amedrontado, tão burro, tão desesperado. Tão jeans, tão centro, tão cabeceira, tão Deus. Tão raiva, tão guerra, tanto comando e adeus. Tão indústria, tão nosso, tão falso, tão Papai Noel. Tão Oscar, tão triste, tão chato, tão mono e Nobel. Tão hot dog, tão câncer social. Tão narciso, tão quadrado, tão fundamental. Tão bom, tão lindo, tão livre, tão Nova York. Tão grana, tão macho, tão western. Tão ibope, racistas, paternalistas, acionistas. I like big butts and I cannot lie. Your other brothers can't deny. And when a girl walks in with a itty bitty waist and round thing in your face, you get sprung. On a pool of stuff, cause you notice that butt was stuffed. Deep in the jeans she's wearing, I'm hooked and I can't stop staring. Oh baby, I wanna get with ya and take your picture. My homeboys try to warn me that butt you've got. Smooth skin, you say wanna get in my bed? Well, use me, cause we're the average groupie. Prefiro os nossos sambistas, prefiro o poeta pálido, anti-homem que ri, que chora, que lê Rambo Verlaine, que é frágil, que te adora, que entende o triunfo da poesia sobre o futebol, mas que joga sua pelada todo domingo debaixo do sol. Prefere, em vez de Slayer, ouvir Caetano, ouvir Mano Tchau, não quis ler, não seja legal. E visceral, a expressão do desespero do macho americano é normal. Esse medo da face fêmea dita por Cristo é natural. I've seen them dancing to hell with romance, and she sweat, wet, got her going like a turbo vet. I'm tired of magazines saying fat butts are the thing. Take the average black man and ask him that. She's got a back much back. So fellas, fellas, if your girlfriend got the butt, shake it, shake it, shake the healthy butt. Baby got back, back. Baby got back, back, back, back. É preciso mais do que soco pra se fazer som, homem, filme. É preciso seu amor, seu feminino, seu swing. Pra ser bom de cama é preciso muito mais do que pau grande. É preciso ser macho, ser fêmea, ser elegante. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Thank you. esqueço de algumas coisas, das outras não lembro mais. Isso me soa familiar. Enfim, mas agora eu lembrei. Hoje tem samba da Castanheira, samba de Gafieira, pizza do Freitas e cerveja Matura. No On The Road Hostel, a partir das 7 até as 22. A entrada até as 7h30 é R$5,00, depois é R$10,00. Se tiver trocadinho, fica por 7. Avenida Campeche. Você chega até a servidão Família Nunes, 7h30. Telefone lá. Para quem quiser entrar em contato é 99146-2085. O estacionamento é grátis. Moqueca de Siri desde 2006 é editado em Linux. Não usamos software proprietário, não pirateamos software. Lidamos com comunidades e não com corporações. Menino no que tange ao tipo de desatino que cometo bem lá longe, minto. Não sinto nada próximo da vontade louca de tragar. Nada próximo da vontade louca de tragar. Anestesia lentamente encher o pulmão. Do Zé Klein, na Cova Funda. Moqueca de Siri, a maior audiência and now, da Cova Funda. Turn the record over and enjoy side 2. Lado 2, começando. Dom Salvador e Banda Abolição, O Rio. Antes foi Marcelinho da Lua, Jornada. Thaís Gulin, Cinema Big Butch. Cabroeira, Passarada. Anhangabaí, Não Passarão, Loborges, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Ave Sangria, O Pirata, Seu Pereira e Coletivo 401, Já Era, Chico César, Deus Me Proteja de Mim, Chicas, Saudade da Boa, Altamiro Carrilho, com Curelis, de Beethoven. E começamos com o Zininho cantando junto com João Pereira, o Rancho de Amor à Ilha. Vamos ouvir essa quebradeira aí que vai esquentar. Moqueca de Siri, todo domingo, das 11 ao meio-dia, pela Rádio Campeche, 98.3 FM, e também pelo link radiocampeche.radio12345.com, 12345, numérico. O Zé tá pedindo pra mandar um abraço pro Gordo. Gordo, o xerife da Cova Funda. Um labrador de 500 quilos que adora um lago. Convocação para a reunião mensal da Amocan, dia 28, quarta-feira, 20 horas, na Igreja Nossa Senhora do Sagrado Coração, Rua Auroreal 260, Campeche. Também vou chamar para a oficina da Unidade de Conservação do Morro do Lampião, dias 26 e 27, a partir das 19h30. Na Escola Januária da Rocha, Rua da Capela, 1234, Campeche. Agora vamos atender um pedido da Coca, diretamente de Curitiba. Coca tem um trabalho bem interessante de fotografar as ruas, de percorrer os bairros de Curitiba, chama Nas Ruas de Curitiba. Tem no Instagram milhares de fotos. Vou-me embora, vou de encontro à tua vida, me soltar pra que me faças tua ilha. Vou descansar meu medo imenso em tua força e, por fim, mostrar-te o quanto sou capaz só por te ter. Estou chegando, ah, como é doce a caminhada, por saber teu beijo longo na chegada. Pensei parar pra prolongar a tua espera se ficavas mais aflito e aumentava teu amor. Fiz-me numa dança, criança que me faz mulher, como imensa flauta tive me acenando. Pensei, joguei meu desespero num velho telhado que ficou no tempo sem amanhecer. E teu grito rouco, tão louco, acordou meu viver. E agora eu venho andando, peito cheio de incerteza, e meu corpo quer ser teu intensamente. E espera tanto teu silêncio que me faz acreditar que o mundo é nosso. E já sei por que ficar. Thank you. Viva Dominguinhos. Agora diretamente de Israel, Yehudit Navis, cantando com a banda do Zé Pretinho, Dia de Índio. Rogério, o cara que mais entende de cachaça de jambu. Thank you. Agora afrodisíacos, eu gosto tanto de você. Moqueca de Siri na Rádio Campeche, domingo das 11 ao meio-dia. Eu gosto tanto de você. Vamos lá de novo. Olhe pra mim, olhe pra você, meio assim, sem querer, temos tudo a ver. O mesmo brilho de esperança no olhar, um corpo leve a flutuar de prazer. Yeah, yeah. Eu só queria lhe dizer que eu gosto tanto de voo, tipo assim, sei lá, à beira-mar admirando o luar, até o alvorecer chegar. Me transformar numa gaivota, volta e meia, meia volta. Colher uma rosa pra te dar apaixonadamente. Um beijo não faz com a gente. Deixa os sonhos ardentes, latentes. E eu, mero admirador, entrego sem pudor ao seu olhar atraente. Picasso nunca te pintou, nunca te imaginou. Também pudera ir naquela época. Cinderela não era da tua cor. E eu me calo e abro meu coração só pra ti. Dia feliz pra mim é ter você por aqui. Só tu e eu, nós dois a sós, deixando a volúpia, mulher a nossa voz. Chega pra cá, já entendi. Não pude imaginar que era tanto assim. Uma brisa leve toca meu coração. Ei, pre, desse jeito não. Tento fugir, sem ter pra onde ir. Tento escapar, querendo me lá, eu quero te namorar. Como assim? Assim, yeah, do jeito, yeah, que o amor deixar. Mágica flecha de cupido poeta, acerto a cadência do meu olhar. Tudo acontece na hora certa, o destino flerta sem você pensar, falar, pedir, chamar, sonhar, gritar, sorrir, sentir, deixar. Favela, quando é favela, não deixa. deixa morar delator. Falou demais. Fechar o vale todo o dedo duro, pra nunca mais apontar. A lei do morro é barra pesada, ele ao cagueto levou rajada, na ideia de pensar devagar. A lei do morro é barra pesada, a sila levou rajada, na ideia de pensar. A lei do morro é ver. Ele sabia quem mandou ele falar. Falou demais e por isso ele dançou. Favela quando é favela, não deixa morar delator. Falou demais e por isso ele dançou. Favela quando é favela, não deixa morar delator. Fecharam. Então, estamos chegando mais uma vez ao final do programa. Esse programa que vai ao ar pela internet, gravado ao vivo, sem pós-edição, pelo archive.org, com o número de 145. Eu sou Conrad Rogge. Terminamos o programa com Afrodisíacos. Eu gosto tanto de você, Bezerra da Silva, Rajada na Ideia. E vamos encerrar com a mesma música que abrimos, em outra versão, agora do Das Aranha, Rancho de Amor à Ilha. Viva a ilha, viva Floripa, terra linda. Paz, saúde, trabalho, sorte, saudações rubro-negras, domingo que vem tem mais. De terra, beleza sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza. Jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Um pedacinho de terra, beleza sem par. Ilha da moça faceira, da velha rendeira, do tradicional. Ilha da velha fagueira, vou ler meu jornal. Tua lagoa formosa, ternura de rosa, poema ao luar. Está onde a lua vaidosa, cestrosa, vem goza, vem se espelhar. Mandar um grande abraço pra galera do Leão que subiu ontem. Saudações. Viva o Havaí. Um pedacinho de terra, beleza sem par. Ilha da moça faceira, da velha rendeira, do tradicional. Ilha da velha viveira, onde em tarde fagueira, meu jornal. Tua lagoa formosa, ternura de rosa, poema ao luar. Cristal onde a lua vaidosa, cestrosa, dengosa, vem se espelhar. Um pedacinho de terra perdido no mar. Pedacinho de terra, beleza sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza. Jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Um pedacinho de terra, beleza sem par. Ilha da moça faceira, da velha rendeira, do tradicional. Ilha da velha, fiquei onde cidade fagueira, vou ler meu jornal. Tua lagoa formosa, ternura de rosa, poema ao luar. Cristal e a lua vaidosa, sextosa, vem goza, vem se espelhar.